só quer brincar com a minha vida. Deixa eu ser o amor da tua vida. Seu toque me fascina, vem me amar. Te peço, vem me amar. Ou estás fugindo, mas